Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições. Estamos pego agora por um beicinho de pulga, 5 dias das eleições. E as pesquisas, para variar, estão botando o povo doido, né? Tem pesquisa do jeito que o freguês quiser. Então, ó, esquece, negócio de Ibope, Datafolha, CEP, Vox, isso não serve para nada. Eu não sei se eles são incompetentes ou se eles vendem as pesquisas, mas para mim eles não estão com nada, porque no primeiro turno eles não acertaram nada. Então esquece negócio de pesquisa. Se você é Dilma, continua trabalhando para Dilma até o último dia. Se você é Aécio, você continua trabalhando para Aécio até o último dia. E deixa o trem para a hora da apuração. Não adianta querer adivinhar uma coisa que vai estar lá o resultado. Votou, botou lá dentro, a máquina cospe o resultado, acabou. Não adianta chororô, acabou. Botou ali, acabou, né? Então, ó, você sabe quem é a pessoa mais importante nesses 5 dias? Depois o povo não esquece de você, mas nesses 5 dias é Sua Excelência, Sua Majestade, o eleitor. Isso. Você está com o poder na mão, viu? Vota de acordo com a sua consciência. Não vai na conversa fiada de ninguém. Vota de acordo com a sua consciência. Se você acha que a Dilma está fazendo um bom governo, você vota nela. Se você acha que não, você vota no Aécio, está resolvida a questão, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje, pela primeira vez, Alisson Rocha. A Faculdade da Música traz o grande mestre Vanderlei Cardoso. A oração de hoje, minha amiga Márcia Ferreira, vai trazer o Salmo 37, a frase irretocável de Augusto Cury. A dica, eu vou continuar com as dicas para a dona de casa, ensinar uns macetezinhos para você, viu, filha? Você lembra desta? Um sucesso de 1978 do trio Parada Dura. Eu começo trazendo aí Matão e Mateus, com a participação de Leonardo, Um Novo Sol. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Eu busco no céu por sinais e leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo e um novo sol vai brilhar. Alô, meus amigos Matão e Mateus, que prazer imenso estar com vocês participando dessa música. Muito sucesso pra vocês, meninos. Valeu. Meu coração não mede esforços pra te encontrar. Busco no céu por sinais que me leve a você. Só teu beijo pode me salvar do silêncio de não ouvir a tua voz. É loucura tentar te esquecer, não consigo parar de pensar em nós. Mesmo tão longe de mim, eu sinto as batidas do seu coração. Mesmo não estando aqui, eu sei que ainda pensa em mim. Alguma coisa me diz que a qualquer hora a gente vai se encontrar. E aquele beijo gostoso vai abrir o tempo o novo sol vai brilhar. Oh, oh, oh. E o novo sol vai brilhar. Matão e Matheus e o Leonardo, um novo sol para o Eurípedes Ribeiro de Aparecida de Goiânia, ele que curte o nosso programa pela Primavera FM. Eurípedes, um abraço para você, um abraço para os meus colegas da Primavera FM de Aparecida de Goiânia, grudadinho na capital do estado de Goiás. Música nova de Rick Renner com a participação do Calcinha Preta, Vê Se Para. Vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. E quando eu chego no forró, você gruda em mim. Enquanto ele não chega, a gente fica assim. Você gosta do meu jeito, meu chamego, meu gingado. E eu apaixonado. Mas de repente ele chega e a coisa muda. Diz que vai no toalete, nele você gruda. E assim a noite passa e você não se apega. Ele olha, eu seguro e quando eu solto ele pega. E vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. E vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Calcinha Preta. Mas é que ele tem a manha, você é pegada. Quando chego no forró não vou ficar parada. E eu gosto desse pega, desse larga, desse gruda, dessa safadeza. E é por isso que eu te quero, mas eu quero ele. Sou maluca por você e doidinha por ele. E assim a noite passa e a gente não se apega. Você larga, ele gruda, ele solta e você pega. E vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Ô, oh, meu Deus, que coisa linda, Paulinha. É Rick Renner, papai. E Calcinha Preta. Mas é que ele tem a manha, você é pegada. E quando chega no forró, fica parada. E eu gosto desse pega, desse larga, desse gruda, dessa safadeza. E é por isso que eu te quero, mas eu quero ele. Sou maluca por você e doidinha por ele. E assim a noite passa e a gente não se apega. Você larga, ele gruda, você sobe, e ele vê se pega. Para, vê se para, ai, vê se para. Para, Paulinha. Não dá, amor. E vê se para, vê se para, ai, vê se para. Bom, você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. E vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Vê se para, vê se para, vê se para. Você tá mole pra mim, mas não larga desse cara. Rick Renner e Calcinha Preta cantaram Vê Se Para para Valéria Silva, conterrânea do Rick, lá de Monte do Carmo, no Tocantins. Valéria, um beijão para você. Ela está dizendo aqui que sempre escutou na Rádio Nacional, que agora me achou na internet. Valéria, um beijão para você. Eu acho bom demais isso, né, quando eu reencontro velhos amigos. Ricardo Braga, Devolva-me. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Viverei em paz. quero que seja bem feliz junto do teu novo rapaz. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz junto do teu novo rapaz. Retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei, mas se tiver, devolva-me, devolva-me, devolva-me. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ricardo Braga, Devolva-me. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, se você é organizador de festa, presidente de sindicato rural, prefeito municipal, dono de alguma churrascaria, alguma casa de chope que gosta de fazer um show, anote aí o telefone da RBM Música para você evitar problema, viu? É, eu conheço muita história de gente que contratou o artista, chega na hora, o artista não aparece, vai ver, o artista não estava nem sabendo, apareceu um picareta e pegou o dinheiro, porque normalmente o artista cobra 50% adiantado, né? Caboclo vai, vende um artista que ele nem conhece, dá lá uns telefonemas fajuto, você cai na conversa fiada. Agora a RBM não, eu estou falando aqui porque eu conheço há mais de 30 anos que a RBM, né? A RBM inclusive foi a responsável pelo lançamento do Chico Rei Paraná para o Brasil inteiro. É só você ligar 61998136601, você vai levar para sua cidade o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino e Amado Batista. Cleiton Aguiar, só em 2015, mas você já pode fazer a reserva a partir de agora, viu? O telefone é o 61998136601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Música nova do Garoto da Galopeira, Donizete, 9+1. Além de você, não tive ninguém pra me fazer suar. Subir as estrelas, descer e sonhar, fisgado num beijo de mel só pra mim. Além de você, não tive ninguém de almas gêmeas iguais, no toque da pele, no elo que traz os mesmos defeitos perfeitos assim. Eu sou pra você um 9+1, e você pra mim é um 10 vezes mais. Cada vez que eu te toco eu me pego de calça na mão. Quando a gente faz amor você toca no meu coração. Cada vez que eu te toco eu me pego de calça na mão. Quando a gente faz amor você toca no meu Donizete, 9+1 para o meu amigo, grande comunicador, grande radialista, Graças Porto, lá em Sumaré, no estado de São Paulo. O Graças largou o microfone, mas é um grande comunicador. Ele agora virou político, virou empresário, né? Mas não perde o gosto pelo microfone. Bota a latinha na mão dele para você ver como é que o trem desenrola facinho, facinho, né? Graças Porto, um abração para você. Música nova de Humberto e Ronaldo, Tipo de Homem. Se você anda perdida, cansada daquele que te fez sofrer. Sei que o peito tá doendo, mas eu vou correndo pra te socorrer. O amor tem dessas coisas, não é nada novo. Se quis ficar com ele, tá pagando em dobro tudo que eu passei quando te vi partir. Chega dessa história, vem de novo, fica do meu lado. Cê sabe que eu sempre fui apaixonado. Duvido que no mundo tenha um cara assim. Eu sou o tipo de homem que nunca te deixa só. O tipo de homem que só quer seu melhor. O tipo de homem que enche o carro de flores pra te ver sorrir. Eu sou o tipo de homem que te quer perto de mim. O tipo de homem que nunca vai te trair. O tipo de homem que sabe o que é amar. O tipo de homem que nunca vai te deixar. O amor tem dessas coisas, não é nada novo. Quis ficar com ele, tá pagando em dobro tudo que eu passei quando te vi partir. Chega dessa história, vem de novo, fica do meu lado. Cê sabe que eu sempre fui apaixonado. Duvido que no mundo tenha um cara assim. Eu sou o tipo de homem que nunca te deixa só. O tipo de homem que só quer seu melhor. O tipo de homem que enche o carro de flores pra te ver sorrir. Eu sou o tipo de homem que te quer perto de mim. O tipo de homem que nunca vai te trair. O tipo de homem que sabe o que é amar. O tipo de homem. Eu sou o tipo de homem que nunca te deixa só. O tipo de homem que só quer seu melhor. O tipo de homem que enche o carro de flores pra te ver. Pra te ver sorrir. Eu sou o tipo de homem que te quer perto de mim. O tipo de homem que nunca vai te trair. O tipo de homem que sabe o que é amar. O tipo de homem que nunca vai te deixar. Que nunca vai te deixar.

até chorei, pra você voltar pra mim, pra você voltar pra mim, pra você voltar pra mim. Eu mostrei o sucesso novo de Djalma Lima, Pra Você Voltar Pra Mim, e no próximo bloco tem trio Parada Dura, Henrique Juliano e Cleiton Aguiar. É claro que você não vai perder essa, né? Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O ano era 1978. Eu tinha lá meus 28 anos de idade, bonitão, né? Eu vou te contar, rapaz. Fazia um estrago no meio da mulherada que rapaz, esse negócio de oi azul é um perigo, mulher não aguenta oi azul. E essa música aqui, esse trio, era um sucesso extraordinário, né? Um dos maiores sucessos da história da música sertaneja. Eu vou recordar aqui, você lembra desta? Creone, Barrerita e Mangabinha, trio Parada Dura, Espinho na Cama. Me levanto e deito, as noites pra mim é um martírio profundo. O cinzeiro cheio de cinza e bitucas é a testemunha das noites de angústia que eu não consigo dormir um segundo. As lágrimas roubam meu sono no triste abandono do amor primeiro. E eu choro triste, amargurado, porque a meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinhos na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinhos na cama. Mas isso foi sucesso demais. Nossa senhora, você lembra desta? Trio Parada Dura, Espinho na Cama, para Valdomira Brandão, de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Ela que curte o nosso programa pela Shalom FM. Valdomira, muito obrigado pela audiência. Um abraço para os meus colegas da Shalom FM, onde, graças a Deus, o nosso programa faz um grande sucesso. Eu vou atender um pedido agora da Lilian de Oliveira. Ela mora em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão. Cleito, adoro o seu programa e do Edelson Moura. Vocês passam aqui na Nova FM aqui da nossa cidade. Eu queria que você tocasse, mandasse um alô para mim, para os meus amigos, e tocasse essa música. Lilian, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço para os meus amigos da Nova FM, né? Os nossos agradecimentos, meu e do Edelson Moura, por vocês estarem hospedando aí o nosso programa na sua emissora e dar a oportunidade de a gente conversar com os nossos novos e os antigos ouvintes, né?

pra esnobar, diz que curtiu um country music. Aqui pra nós isso é moda sertaneja. Eu canto sempre a linguagem do caboclo. Tem muita gente dando fora e não se cala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Tenta enganar pra dizer que é moderno. Enrola a língua, mas não sabe o que fala. Vejam só que confusão. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar o Country Clube Sertão. Pra eu poder ser ouvido em meu país, ter que formar o Country Clube Sertão. Cleiton Aguiar, cantor dele do Paraná, Country Clube Sertão. No próximo bloco, comadre, eu tenho umas dicas de dona de casa pra você. E você, compadre, você também é metido a dona de casa, presta atenção. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. As dicas de hoje são pras donas de casa. Hoje a coisa mais difícil é você fazer economia. Está tudo pela hora da morte. A inflação está voltando, ninguém pode negar, embora a presidente Dilma dizer que está tudo sob controle, só se for lá no Palácio da Alvorada, porque ela não paga, né? Nós é que pagamos, mas para quem está pagando sabe que está subindo mesmo. E as pessoas que têm menos de 30 anos de idade não conhecem o que é a inflação, não. Inflação é o imposto mais perverso. No governo Sarney, na década de 80... nós chegamos a ter uma inflação de 86%. Significa o seguinte: se você ganhasse R$1.000 por mês, quando você recebesse o dinheiro, ele valia só 140, que a inflação tinha comido 860. Isso é que é inflação. E você comprava um quilo de arroz por R$1, no fim do mês ele já estava custando R$10. Então, a inflação é isso, né? Então, pelo amor de Deus, esse trem não pode voltar, não. Bom, mas vamos voltar aqui para o nosso assunto, que é a economia. Primeira coisa, aproveite bem os alimentos. Tem gente que joga fora coisas que são comíveis. Por exemplo, os talos dos legumes, eles podem você pode fazer sopa, tem uma série de coisas que você pode fazer. Pode fazer aquelas tortas, né? E na hora de comprar, você faz uma pesquisa rápida para você comprar mais barato. Outra coisa importante, observe o prazo de validade. Se às vezes você compra e não presta atenção, quando você chega em casa está vencido, né? E também, se você guardou uma sobra de comida, não deixe ficar na geladeira por mais de 3 dias, viu? Aproveite, sobrou do almoço, você sirva na janta, no outro dia você joga fora. Diminua os gastos com energia elétrica. Primeiro, não deixando a luz acesa onde não tem ninguém. Cuidando de lâmpadas, sabe essas lâmpadas antigas? Tira aquilo gasta energia demais. Bota uma lâmpada dessas novas, né? Tempo do banho. Banho, gente, principalmente menino, gosta de ficar lá debaixo. Abriu a torneira, molhou, fechou a torneira, ensaboou, abriu a torneira, tirou o sabão, tá pronto, não precisa mais ficar, né? Principalmente na fase dos 13, 14, pros 15 anos, a meninada que vai, né, executar o 5-1, desliga lá a água, porque... Ó, outra coisa, você pode reutilizar a água da lavagem da louça e das roupas. Pergunte um bombeiro hidráulico como é que faz isso aí, tá bom? E outra coisa, uma dica boa para você comprar roupa para você e para sua família: quando está lançando a coleção, é caro. Quando está terminando aquela coleção para lançar outra, está na hora de você comprar, que é mais barato, e você fica doido para ficar limpo e botar outras roupas novas, né? E esse negócio de moda, cada um faz a sua, né? E outra coisa, na hora de lavar, tem que fazer que nem minha mulher aqui em casa. Ela separa roupa branca, roupa preta, roupa de cor, para não manchar na hora de lavar e de passar, né? E outra coisa também importante, use a quantidade certa de material de limpeza. Sabão, amaciante. Não adianta botar demais, que você vai gastar dinheiro e não vai resolver, não vai melhorar nada na sua roupa. Então, gente, essas são as pequenas dicas que no final do mês faz uma diferença danada no seu bolso, tá bom?

inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Renato Barros, Eduardo Gomes e Ivan Medeiros. Aqui mora gente, para Salustiana Freitas, de Boa Vista, lá em Roraima. Ela que descobriu a gente pela internet, direto no site radioestudiobrasil.com.br. Salustiano, um beijão pra você, muito obrigado pelo carinho, viu? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Vamos para o momento mais importante do nosso programa. É a hora que a gente fala com Deus. E eu quero dedicar essa oração de hoje para você que está de aniversário. Para você que está aniversariando hoje, te desejar muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. E para você que está com algum problema, eu sempre digo o seguinte: o melhor problema que existe é o problema financeiro. Ruim é quando você tem um problema que o dinheiro não compra, né? Aí é complicado. Então, vou pedir a Deus que abençoe a sua família, você. E a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 37. É o salmo mais longo que tem, então, são quase 6 minutos. 5 minutos e 51, para ser mais preciso. Os justos serão felizes. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres e os necessitados e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempos de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como as flores do campo, sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida, mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar. e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem coisas sábias e sempre falam do que é direito e certo. Guardam no coração a lei do seu Deus e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não abandonará os bons nas mãos do inimigo. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhes dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês verão os maus serem destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia, passei por ali e ele já havia desaparecido. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Bonito, né? Esse salmo, Salmo 37, Os Justos Serão Felizes, que a Márcia gravou. É um CD com 30 salmos que você pode comprar pagando apenas R$15, já com despesa de correio e tudo, pelo Projeto Confiança. Você que estiver interessado, você manda seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. marciaferreiracantora@gmail.com. Ela manda para sua casa pelo correio, junto vai o número de uma conta. Aí depois que você receber o CD, por isso é que chama Projeto Confiança, você recebe, depois é que você paga numa loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Valderi Misael, Grão de Areia. Quando a maldade formando teia vem acusar-me do que não fiz, saio da trama que me enleia, buscando a terra dos bem-te-vis. Só gente amiga lá me rodeia, e ouvindo o canto de uma perdiz. A luz divina em mim clareia e ensina a forma de ser feliz. Desfaz a teia, a vida toma lindo matiz. No fio de água que serpenteia por entre as flores do meu país, colher os frutos que a fé semeia, sem magoar-se com que se diz. É o grande leme que aqui norteia a nau perdida do infeliz. A tristeza me desnorteia, o meu refúgio, meu chafariz. é uma casinha modesta e feia, de móveis velhos e sem verniz. A luz mortiça de uma candeia, sentindo o cheiro da flor de lis. E o prateado da lua cheia, banhando as copas dos puritis. A parede meia no paraíso das juritis, a minha sorte me presenteia com tudo aquilo que tanto quis. Não guardo mágoa de quem me odeia, porque no mundo de ideias fiz. Sou simplesmente grão de areia e o ser supremo é meu juiz. Relembrando Goiá, uma das suas mais belas canções, Valderim Misael, Grão de Areia, pro Camilo do João Mirote, lá no Coró, lá no Limoeiro da Samambaia. Camilo, um abração para você, pro João Henrique, pro Pedro, pra Lúcia, essa turma boa aí do Limoeiro da Samambaia, lá em Guardamor, nas Minas Gerais. A frase irretocável do escritor Augusto Cury: você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. É a frase irretocável de Augusto Cury. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Alisson Rocha. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você que me ouve aqui no rádio, mas nunca viu a minha cara, você só escuta a minha voz, você fica pensando assim, como é que será esse Cleiton Aguiar? Deve estar velho demais, porque tem 30 anos que ele está no rádio aí. Será que ele é preto, branco, laranjado, cor de rosa? Ele é gordo, magro, careca, cabeludo? Só tem um jeito de você saber, assistir meu programa na televisão. Eu tô um velhão simpático ainda, viu? Dou um caldo ainda. Ó, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar é na Rede Brasil de Televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Nós temos apenas 10 anos de existência, é a rede de televisão que mais cresce no Brasil. E é uma programação dirigida à família, aquelas séries antigas, aqueles filmes, né? Lá não tem essa sacanagem, tem nas outras televisões aí não, né? Hoje você liga na novela das 6 da Globo, o povo tá fazendo sexo lá para 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. E agora tá um negócio, toda novela tem que ter um casal gay, homem, mulher, virou uma suruba. Novela no Brasil virou uma suruba. Na TV, na Rede Brasil Televisão não tem isso não, viu? E se a Rede Brasil Televisão não chegou ainda na sua cidade, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, da TV CTBC, é o 714, nas parabólicas e também direto em tempo real, na hora do programa, rbtv.com.br, www.rbtv.com.br. Toda sexta e todo domingo, às 10 horas da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, sempre entrevistas muito interessantes. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Alisson Rocha, Vestidinho Preto. Põe aquele vestidinho preto que me deixa louco, louco. Provoca e vai descendo até o chão, rebola na minha frente e me deixa doido, maluco, pirado querendo seu coração. Faz pose, diz que eu não sou pra ela, que eu tenho cara de safado, que eu não faço tipo dela. Ela faz pose, diz que eu não sirvo pra ela, que esse meu jeito capageste nunca vai conquistar ela. Escuta aqui, garota, quem desenha quer comprar. Se você tá duvidando, vem aqui experimentar. Se você não me quer, então me explica por quê. Toda vez que eu te encontro, eu percebo que você aquele vestidinho preto que me deixa louco. minha frente me deixa doido, maluco, virado querendo seu coração. Ela faz pose, diz que eu não sou pra ela, que eu tenho cara de safado, que eu não faço tipo dela. Ela faz pose, diz que eu não sirvo pra ela, que esse meu jeito capageste nunca vai conquistar ela. Escuta aqui, garota, quem desdenha quer comprar. Se você tá duvidando, vem aqui experimentar. Se você não me quer, então me explica por quê. Toda vez que eu te encontro, eu percebo que você põe aquele vestidinho preto que me deixa louco, louco. Provoca e vai descendo até o chão, rebola na minha frente, me deixa doido, maluco, virado querendo seu coração. Aquele vestido preto que me deixa louco, louco. Provoca e vai descendo até o chão, rebola na minha frente e me deixa louco, maluco, virado querendo seu coração. Aquele vestido preto que me deixa louco, louco. Provoca e vai descendo até o chão, rebola na minha frente e me deixa doido, maluco, virado querendo seu coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Alisson Rocha, Vestidinho Preto. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode ligar de 8 horas da manhã até 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E por esse telefone você fala com qualquer programa da Rádio Estúdio Brasil, viu? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vou trazer um caboclo da voz bonita para vocês aprender, viu? A Faculdade da Música apresenta o mestre Vanderlei Cardoso, Pingos de Amor. A vida passa, telefono e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Vanderlei Cardoso, uma gravação de 2010, Pingos de Amor,